DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual no estúdio Áudio Mix Produções, fazendo as melhores produções do Pará. Tava tudo bem entre você e eu, até que eu vi uma mensagem no teu celular. No celular, ela te dizendo: amor, tô com saudade. E você respondeu com tanta intimidade: eu tô indo agora te ver. O tempo que passa com ela nessa cama, podia tá comigo, sou eu quem te ama. Só vou te esperar pra você me explicar, antes que eu quebre na parede o seu celular. Antes que eu quebre na parede o seu.